Caros ouvintes, um bem-aja a todos aqueles que nos acompanham neste singelo espaço radiofónico. Bem-vindos à emissão número 14 de Quadras da Música, um programa da minha, sua, nossa Rádio Antena Web. Hoje preparei uma versão diferente deste nosso recanto, precisamente porque a emissão desta sexta-feira, dia 9 de abril de 2010, só irá apresentar versões posteriores de músicas. Eu vou explicar melhor caso não tenha entendido. Os meus amigos ouvintes vão ouvir melodias que lhes serão familiares, estou certo disso, mas nenhuma delas será a versão original. São outras versões, e todas elas interpretadas por artistas que não são os autores da música. Começamos com uma belíssima obra-prima dos Madre Deus, Alfama, aqui trazida pela Turma Canânica, uma das muitas tunas portuguesas compostas por jovens estudantes cheias de talento e vontade. Uma saudação fraterna a todas as tunas do nosso bonito país. Em 1940, o compositor mexicano Consuelo Velázquez escrevia uma canção que iria perdurar até aos dias de hoje, Bésame Mucho. Ouçamos os Beatles a cantar essa mesma música em inglês, claro. Tcha tcha boom! Bésame, bésame mucho. Each time I give you a kiss, I hear music divine. So bésame, bésame mucho. One. If you should leave me, ah, then each little dream will take wings, and my life will be through. So bésame, bésame mucho, and I love you forever, make all my days come true. Ooh, this joy is something new, my arms and holding you, never knew this. Will before, I'm a who'd ever thought I'd be holding you close to me, whispering, it's you I adore, worst, oh, dearest one. If you should leave me, well, then each little dream will take wings, and my life will be through. I'm so best of me. I adore, worst, oh dearest one, if you should leave me. Os ouvintes mais jovens, que hoje são adultos, mas na altura estariam na adolescência, deverão reconhecer a melodia seguinte. Era interpretada pelo grupo Onda Shock, que gravou uma versão de O Xoxi das Meninas, uma música que veio do Brasil, interpretada originalmente por Luiz Gonzaga em 1953, quase 40 anos mais tarde, mas concretamente em 1991, os Onda Shock cantavam Ela só quer, só pensa em namorar. Inconfundível. O original dos R.E.M. aqui interpretado pelos irlandeses The Corrs. Everybody Hurts. When your day is long And the night is yours alone, when you think you've had enough of this life, well, hang on. Don't let yourself go. Cries everything is wrong. Now it's time to sing along. When your day is not, hold on. Hold on. If you feel like letting go, hold on. If you're sure you've had too much of this life, hang on. É uma famosa canção de Adoniran Barbosa, do grupo Demónios da Garoa. Desta vez, ouçamos outro brasileiro a interpretar essa melodia, Martinho da Vila e Trem das Onze. Muito amor, mas não pode ser.

vou falar novamente mais para a juventude. Lembram-se de Under the Bridge, dos Red Hot Chili Peppers? E que tal escutar essa música na voz das All Saints? Em 1980, saía para as lojas Hard Rock, o álbum de estreia de Rui Veloso. Em 2000, as canções desse álbum foram regravadas por vários artistas, num disco de tributo denominado 20 anos depois de Hard Rock. Uma das faixas foi cantada por Sara Tavares, saiu para a rua. Saiu decidida para a rua com a carteira castanha e o saia casaco escuro. Tantos anos, tantas noites. Original mexicano do compositor Pablo Beltrano Ruiz, que em 1953 criou Quién Será, com o tempo foi transformada na mais popular Sway. Hoje ouvimos-la na voz de Michael Bublé. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to bear with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. We'll be right back. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean that hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way. Estamos a chegar ao final desta emissão diferente de Quadras de Música, nesta sexta-feira, 9 de abril. Ouvimos ao longo do programa versões diferentes de algumas músicas conhecidas, quer no panorama nacional, quer no internacional. Regressaremos na próxima semana com uma emissão dedicada sobretudo aos mais jovens, depois perceberão com certeza. A fechar, escutamos o original do mestre da guitarra portuguesa, Carlos Paredes, modificado pelos Bell Shays Hotel e Quinteto de Coimbra, Verdes Anos. Muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.